Éramos dois riders na mesma estrada. Lares nunca tem casa e visionários nunca tem nada. Eu corro atrás dessa visão como sem abrigo, sem amigos, sem um novo, sem antigo. Lado a lado viramos colossos. Isto é para quem estava lá antes do cruzamento, onde cada um segue o seu caminho. Vai nas calmas, mano, nunca estás sozinho. Sei que cada um segue o seu caminho. Isso agora é difícil notar. Eu peço esta plateia que acenda uma luz. Que a luz que nos guia nunca viram luz. Como o tempo que antes passávamos juntos. E Deus do adeus, que eu sinto é orgulho. Eu vou ser quem sou como era sem ti. Tu vais ser quem eras mesmo sem mim. Se Deus quiser, um dia tamo juntos mais uma vez. Eu vou ser quem sou como era sem ti. Tu vais ser quem eras mesmo sem mim. Aceitei que a vida roda sem fim. Se Deus quiser, um dia tamo juntos. Eu sou quem eu sou e essa estrada não celebra fake shit. Eu sei disso, tu sabes disso. Quando despedir-me só sorrisos. Eu vou ter de aprender quem eu vou ser e vencer por mim próprio. De fãs eu só não sei lidar com love. De tropas eu não sei lidar com ódio. São coisas da vida que o tempo traz. Às vezes perder para nos encontrarmos. Meu sangue, meu brother, como é que estás? Não dá até limite, nem nada que imite. Família é família, para ter gostas. Porto de abrigo para tempestades. Tapas a milímetros, a quilómetros. É normal que a distância ainda traga saudades. Eu vou ser quem sou como era sem ti. Tu vais ser quem eras mesmo sem mim. Se Deus quiser, um dia tamo juntos mais uma vez. Eu vou ser quem sou como era sem ti. Tu vais ser quem eras mesmo sem mim. Aceitei que a vida roda sem fim. Se Deus quiser, um dia tamo juntos.